conquistado, executando nosso plano, é louco pra todo lado. Só três na invasão. Território conquistado, executando nosso plano, é louco pra todo lado. Pelo ar, pela água, no subsolo e terra. Soldados apostos, anunciado está a guerra. Chegando e assustando o inimigo presente. Se não quiser ser aliado, é melhor sair da frente, porque o tempo vai fechar. É só pagar pra ver. Apenas dois minutos pra você se esconder. O combate começou. Pode se esquivar, os quatro cantos da cidade. Vamos atacar. Quem duvidar, é melhor vir conferir. O quartel do estilo acaba de surgir. Na terra da garoa, reinando a revolta. Sentimento consequente do que a gente não suporta. Sem se render, esquivar-se mentalmente. A voz que se levanta, derruba o oponente. O ambiente é quente, matemática no combate. Calcular o movimento, retração em toda parte. Lutando em defesa de um mesmo ideal. O povo bem unido em um dia anormal. Mostrando a outra face de quem ficou calado. Partindo pro ataque, um enxame afiado. Inconsequente, imprevisível, queimando seu neurônio. É a invasão dos 13 ou a fuga do manicômio. Só 13 na invasão, território conquistado. Executando nosso plano, é louco pra todo lado. Só 13 na invasão, território conquistado. Executando nosso plano, é louco pra todo lado. O desespero está de volta, mirando a sua base. Caindo pra bombar, sou outro kamikaze. Minado ao redor, o rival tá frito. Esperando a hora certa de início do conflito. Com um dedo no botão, aperta meu irmão. Contagem regressiva, se prepare pra explosão. Quem se liga não vacila, tá sempre na ativa. Pensando amanhã com ideia construtiva. Chegando o reforço, apoiar o lado certo. Pensamento desviado, não percebe quem tá perto. O corpo não ocupa dois lugares no tempo. O agente infiltrado, delatando o movimento. Se sentir ilhado é normal no dia a dia. Ação inesperada vai trazer a covardia. No decorrer da vida, o correto é ter progresso. Nesse mundo de louco, o que acontece é o inverso. Todos sempre olhando, o tempo se esvaindo. O problema é falado, mas não sei quem tá ouvindo. Nada de lutar, pra melhorar a vida. Cada vez vai caminhando pro futuro suicida. Êxodo rural, o emprego tá difícil. Estudar é necessário, só que exige sacrifício. Esqueça aquele vício, seja 13 consciente. Aproveite bem o tempo e ocupe sua mente. Só 13 na invasão, território conquistado. Executando nosso plano, é louco pra todo lado. Só 13 na invasão, território conquistado. Executando nosso plano, é louco pra todo lado. No combate iniciado, o reflexo te guia. O olho, o movimento, a cor da pele, a correria. Muitos caem ao seu lado, sem deixar lembrança. Continue a caminhar, sem perder a esperança. Em meio à ignorância, sem direito de falar. O seu ponto de vista deverá se ocultar. Pra qualquer lado que olhar, sempre espere o pior. Tentar se preparar, pra derramar o seu suor. Batalha é batalha, a palavra mesmo diz. Fazer acontecer, é o que te fará feliz. Se foi sempre o que quis, você sabe qual a hora. Pensar para mudar, não esquente com a demora. O que vai, sempre volta, qualquer que seja o objeto. Boas e más ideias, o planeta está repleto. Pode estar com a mão vazia e realizar muitos feitos. Acredita em seu time, a vontade em teu peito. Termina uma guerra e logo vem uma nova. São fases e fases, e o ciclo se renova. A armadura toda prova, é só correr pra cima. Aparência conta muito pra quem te subestima. A invasão inesperada, não dá tempo pra correr. Estão todos sempre prontos pra matar ou morrer. Os 13 conscientes, pondo à frente um ideal. Lutando pela meta, na guerra infernal. Só 13 na invasão, território conquistado. Executando nosso plano, é louco pra todo lado. Só 13 na invasão, território conquistado. Executando nosso plano, é louco.